rua. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Pessoal, então vamos começar com mais um Padaria, o programa de rádio de arte e cultura da Rádio Livre Capivara. É porque não só de pão vive o homem. Eu sou a Gislaine e hoje a gente vai falar de um tema tabu, né? Hoje eu escolhi falar com vocês a respeito de um tema controverso, mas que é muito comum nas artes, que é o tema do incesto. Para isso, eu escolhi dois filmes e um livro, né? Um dos filmes é O Lavoura Arcaica e o outro filme é Sangue Azul. Bom, eu vou falar então primeiro do Lavoura Arcaica. Para quem não conhece, o filme Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, é uma adaptação do romance homônimo do Radu Nassar, né? O livro ele é de 75 e o filme é de 2001. O filme Lavoura Arcaica, eu acredito que seja uma das adaptações mais felizes da literatura para o cinema, né? Porque quando a gente fala de adaptação de literatura para o cinema, a gente não pensa num filme que reproduza o livro igualzinho, né, nos mínimos detalhes. Na verdade, uma boa adaptação não faz isso. Uma boa adaptação, ela reescreve o livro. Ela é uma outra obra, né? Então, quando eu tenho adaptação, por exemplo, para televisão, ou para o cinema, ou para quadrinhos, é importante que haja uma releitura da obra original. O filme, ele é muito feliz nesse sentido, porque uma das dificuldades que a gente tem quando se adapta um livro para o cinema, além da extensão, é também você conseguir traduzir o verbal para o não verbal. E o filme, ele consegue fazer isso, além de conseguir traduzir algo mais difícil ainda, que é toda a poesia que existe dentro do livro. Tanto o livro quanto o filme, eles vão contar a história de um rapaz que se chama André. Ele é... A história, digamos assim, é uma releitura do filho pródigo, né? Então, o André, ele é um filho de família agrária, do campo tradicional. Uma família muito repressora, na qual a figura do pai é muito importante, é muito, como posso dizer, muito presente. E o André, ele vai fugir de casa e vai se enfiar num hotel de uma cidade próxima, onde ele vai ser encontrado pelo irmão mais velho, que é o Pedro, né? O Pedro, ele seria o irmão perfeito, né? O irmão que é o que o pai deseja. E o André é aquele filho sonhador, que não consegue se enquadrar na ordem muito estrita da tradição da família. O Pedro vai encontrar o André vai contar dos seus delírios e da sua revolta e vai contar, né, também do seu pecado, né, que vai ser o que, por fim, vai acabar fazendo com que ele fuja de casa, que é a paixão que ele nutre pela irmã, Ana. O livro, ele sugere que essa paixão, ela chega a ser consumada, né? Sugere, mas você não tem muita certeza disso. O André, né, depois de contar para o irmão, ele acaba voltando para casa. E o reencontro dele com o pai e com a irmã, principalmente, vai acabar levando a uma consequência bastante trágica, né? O livro é lindo, muito poético. Acho que o mais interessante da literatura do Hanan Assar não é nem tanto a trama que ele conta nos seus romances, mas a maneira como ele conta. É por isso que ele é considerado um escritor tão importante dentro da literatura brasileira contemporânea. O engraçado é que o Hanan Assar, ele sumiu, né? Ele escreveu Lavoura Arcaica, escreveu Um Copo de Cólera, ele escreveu também um livro de contos ou novela chamado Menina Caminho, e acabou saindo da cena literária e se refugiando na sua fazendinha no interior de São Paulo. Bom, essa trama que eu contei, ela vai ser adaptada para o cinema no filme do Luiz Fernando Carvalho, que é de 2001. É um filme muito bonito. Quem interpreta o André é o Selton Mello. O Selton Mello, ele é um bom ator, mas, honestamente, eu gosto muito do filme, mas a única coisa que eu não gosto do filme é a interpretação do Selton Mello. Porque no filme, como um amigo meu diria, ele parece um chicó com esquizofrenia. Mas vale a pena assistir. Enfim, né, é fácil de achar, se acha no YouTube. É uma forma de conhecer o livro do Hanan Assar e vale a pena depois partir para ele, né? Um outro filme que eu queria falar, que vai abordar o tema do incesto, é um filme recente chamado Sangue Azul. É um filme escrito e dirigido pelo Lírio Ferreira, que é um diretor que já fez o Árido Movie, né? Ele é conhecido pelo Árido Movie. E Sangue Azul, que é um filme de 2013, mas que está em cartaz no cinema agora, é um filme belíssimo. Eu assisti semana passada. Infelizmente, a gente não tem esse filme aqui em São Carlos, né? Você vai ter que ir para São Paulo ou para algum outro grande centro para poder ver no cinema. É um filme lindíssimo, ambientado em Fernando de Noronha. E o engraçado é que é um filme tão ambientado num lugar paradisíaco, né? Que é a ilha de Fernando de Noronha, mas, a princípio, esse filme não explora isso, porque a fotografia dele, no começo, é toda em preto e branco. E ela é em preto e branco E ela lembra bastante filmes antigos, principalmente filmes italianos, oníricos, como o cinema de Fellini. É, esse filme ele começa com uma trupe de circo que chega à ilha. Então, eles erguem a lona do circo, começam um espetáculo. E nesse circo, que é capitaneado pelo... Não me lembro o nome do personagem, mas ele é interpretado pelo Pereio. Nele existe um personagem que é um homem-bomba. É um homem-pássaro, né? Homem-bala, né? Homem-bala, que é o personagem do Pedro. No circo, o nome dele é Zola, e ele é interpretado pelo Daniel de Oliveira, que nesse filme está maravilhoso. Sim, não maravilhoso só como ator, maravilhoso como homem. Ele está gostosérrimo, bronzeado, malhado, uma delícia. O que, aliás, é muito de acordo com o personagem dele, porque o Zola, o homem bala do circo, ele acaba se revelando um grandíssimo de um conquistador, né? Ele sai transando com todo mundo da ilha. Umas cenas de sexo, aliás, muito bonitas. É um filme que tem bastante essa esfera do erotismo. E não só do erotismo no sentido de sensualizar a mulher, mas também de sensualizar o homem, o que eu gostei bastante. Então, não só o Daniel de Oliveira, mas o personagem do William Cortez, que é o Inox, que seria o homem super forte, né? Aquele homem que despedaça correntes. E os personagens masculinos, eles usam umas roupas meio homoeróticas, sabe? De couro, estampa de tigre, brilhantes, e eles estão musculosos. Ah, é incrível. Nesse filme... O Pedro, ele é um filho da ilha que foi dado pela mãe quando criança para o circo, né? Então ele retorna para a família. Ao retornar para a ilha, ele vai encontrar a mãe e vai encontrar a irmã, né, com quem ele cresceu sem ter contato. E aí, ao longo da história do filme, você vai percebendo que havia uma possibilidade de envolvimento dele com a irmã, afetivo e talvez sexual, quando eles eram crianças, e por isso a mãe o deu embora. Com o retorno dele, inevitavelmente ele vai se envolver novamente com a irmã. E se cria aí uma história de amor bastante bonita. É curioso, é um filme que tira de você o julgamento moral do incesto. Então você não para pensar, nossa, que coisa horrorosa, o cara vai transar com a irmã. A trama ela é tão bem construída que o amor entre os dois acaba se tornando natural. Até talvez por causa da distância pela qual eles passaram e também por causa da direção e da atuação, né, dos dois atores, a da atriz que faz a irmã, cujo nome eu não me lembro, e do Daniel de Oliveira. O filme também conta com William Cortez, com Matheus Nachtigallen, com o próprio Pereio, que eu já mencionei. E o filme ele tem uma... Como eu posso dizer? Um parentesco com a forma mais antiga das narrativas, que é a narrativa mítica. Então, essa história desses dois irmãos, ela diz respeito a uma história proibida entre deuses, sendo que um deles é Zeus, e que eles foram transformados em duas pedras que habitam a ilha, né? Uma pedra em forma de... Duas pedras em forma de seios e uma pedra em forma de falo. Então, o filme ele tem essa, como posso dizer, essa intimidade com a narrativa mítica, essa interpretação, essa tradução da narrativa mítica. Tanto que o personagem do Pereio ele acaba desaparecendo e se tornando um motoqueiro fantasma que vaga pelo lugar. Como eu disse, o filme ele começa em preto e branco, mas logo ele se torna colorido. E aí a fotografia dele é de babá. É maravilhoso. Assim. Chega um momento em que, logo depois, né, ele vai se tornar colorido quando o circo estreia. E depois tem uma cena maravilhosa em que uma cantora negra e colorida e filmada em close começa a cantar e é uma coisa maravilhosa de arrepiar. Assim. É um filme incrível que vale a pena assistir. É um filme que também tem a coragem de abordar a temática homossexual, o personagem do homem super forte, que é o Inox, né? Ele é homossexual, interpretado pelo William Cortez, que normalmente a gente vê em papel de machão na televisão e no cinema. E eu acredito que é uma coragem, né, do filme se apropriar de um ator normalmente visto em papéis heterossexuais, utilizá-lo em papéis homossexuais. Né? O que também é uma prova de coragem do cinema, do ator e também de verdade. Né? Afinal de contas, eu acho que se para criar arte, uma arte pertinente, não há por que ter preconceitos. Bom, então fica a indicação aqui do filme Sangue Azul, maravilhoso. E por meio desse filme eu acabei descobrindo um compositor que eu não conhecia, que se chama Batatinha. Ele é baiano, já é morto, e ele é sobretudo conhecido pelas interpretações de suas canções por cantores famosos como a Maria Bethânia, o Caetano Veloso. Ele é um desses compositores que ficou muito tempo atrás dos holofotes, sendo, né, como também sendo resgatado tempos depois. Tem um disco dele que é recente, que foi lançado depois da morte dele, em 2004, que se chama Diplomacia. Eu recomendo bastante, é um disco bem bonito de ouvir. Eu vou tocar então algumas canções do Batatinha, sendo que a primeira delas é uma canção que toca no filme, que se chama Conselheiro. Uma belezinha, gente. Então vamos ficar aqui com a maravilhosa música de Batatinha. Meu desespero, ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Falsa alegria, sorriso de fingimento. Alguém tem culpa deste meu padecimento. Sofrimento e padecer, todos lamentam, mas só eu sei responder. Tenho um corpo quase morto, não acerto nem pensar. Mesmo com tanta agonia, ainda posso cantar, ainda posso cantar. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Falsa alegria, sorriso de fingimento. Alguém tem culpa deste meu padecimento. Sofrimento e padecer, todos lamentam, mas só eu sei responder. Tenho o corpo quase morto, não acerto nem pensar. Mesmo com tanta agonia, ainda posso cantar, ainda posso cantar, ainda posso cantar, ainda posso cantar. Professor de sentimento, do amor fui artesã. Mestre do viver, já fui chamado conselheiro do reinado, cujo rei é o coração. Mestre do viver, já fui chamado conselheiro do reinado, cujo rei é o coração. Sou profissional do sofrimento, professor do sentimento, do amor fui artesã. Mestre do viver, já fui chamado conselheiro do reinado, cujo rei é o do viver, já fui chamado conselheiro do reinado, cujo rei é o coração. Quebrei do peito a corrente que me prendia a tristeza, dei nela um nó de serpente, ela ficou sem defesa, mas não fiquei mais com. Nem ela menos acesa, tristeza que prende a gente, dói tanto quanto a que é presa. Abri meu peito por dentro, o amor entrou como um raio, caí correndo do centro, dentro do vento de maio, dentro do vento de maio. Sou profissional do sofrimento, professor do sentimento, do amor fui artesã. Mestre do viver, já fui chamado conselheiro do reinado, cujo rei é o coração. Do viver, já fui chamado conselheiro do reinado, cujo rei é o coração. Peguei do peito a corrente que me prendia a tristeza, dei nela um nó de serpente, ela ficou sem defesa, fiquei mais contente, nem ela menos aceita. Tristeza que envolve a gente, faz tanto quanto a que é presa. Abri meu peito por dentro, o amor entrou como um raio. Caí correndo do centro, dentro do vento de maio. Dentro do vento de maio. Dentro do vento de maio. Dentro do vento de maio. Dentro do vento de maio. Chora pra valer. Eu como sou um bebê diferente, e quando choro quero aguardente. Muito bebê chora, chora pra comer. Muito bebê chora, chora pra valer. Eu como sou um bebê diferente, e quando choro quero aguardente. Mamãe, mamãe, eu quero aguardente. Mamãe, mamãe, estou tão contente. Você pensar como é que a coisa vai. Eu sou igualzinho a papai. Muito bebê chora, chora pra comer. Muito bebê chora, chora pra valer. Eu como sou um bebê diferente, e quando choro quero aguardente. Muito bebê chora, chora pra comer. Muito bebê chora, chora pra valer. Eu como sou um bebê diferente, e quando choro quero aguardente. Mamãe, mamãe, eu quero aguardente. Mamãe, mamãe, estou tão contente. Você bem sabe como é que a coisa vai. Eu sou igualzinho a papai. Até a lua do meu foguete particular. Agora sou patente de um mundo diferente, e tenho coisas pra contar. Parti de minha rua, não vou até a lua, no meu foguete particular. Agora sou patente de um mundo diferente, e tenho coisas pra contar. Nesse trajeto de aventuras, em desafio a emoção, eu vi o medo e vi a cor do frio e a beleza da escuridão. E quando a terra eu voltar, sei que estão me esperando. Numa prova de alegria, eu vou chegar sambando. Numa prova de alegria, eu vou chegar.

guardo tudo no coração. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Sorrindo de mim, porque me viu sorrindo. Mas agora estou fugindo de tudo que a ilusão me deu. Foi da minha vida, quem sabe sou eu. Tá sorrindo de mim, porque me viu sorrindo. Mas agora estou fugindo de tudo que a ilusão me deu. Da minha vida, quem sabe sou eu. Pois da minha vida, quem sabe sou eu. O que é que eu posso fazer se a esperança não quer se afastar do meu peito? E a paciência me diz o meu direito a ser feliz. Daí então vou sorrir da ironia. Vou saber que todo dia não é igual a outro dia. Daí então vou sorrir da ironia. Vou saber que todo dia não é igual a outro dia. Tá sorrindo de mim porque me vi sorrindo. Mas agora estou fugindo de tudo que é ilusão. Foi da minha vida, quem sabe sou eu. Tá sorrindo de mim, porque me vi sorrindo. Mas agora estou fugindo de tudo que a ilusão me deu. Foi da minha vida, quem sabe sou eu. Foi da minha vida, quem sabe sou eu. O que eu posso fazer? A esperança não quer se afastar do meu peito. E a paciência me diz o meu direito a ser feliz. Daí então vou sorrir da ironia. Por saber que todo dia não é igual a outro dia. Daí então vou sorrir da ironia. Por saber que todo dia não é igual a outro dia. Tá sorrindo de mim. Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei. E aí cantei ministro do samba. Ele ficou em pé com o violão assim, segura e bola. Mas Batequinha, eu ministro? Eu mesmo. E o pessoal, pá. Mas foi uma noite maravilhosa. Pá. Aí pronto, ficou a amizade do sambista. Toda vez que ele vem na Bahia, quase nenhum sambista, quase ninguém, eu me esforço para vir, mas quando falo em Paulinho da Viola, eu. Eu que não tenho um violão, faço samba na mão. Juro por Deus que não minto. Quero na minha mensagem prestar homenagem e dizer tudo o que sinto. Salve o Paulinho da Viola, salve a turma de sua escola, salve o samba em tempo de inspiração. O samba bem merecia ter ministério algum dia. Então seria ministro Paulo César Batista Faria. O samba bem merecia ter ministério algum dia. Então seria ministro Paulo César Batista Faria. Eu que não tenho violão, passo samba na mão, juro por Deus que não me quero na minha mensagem prestar homenagem e dizer tudo o que sinto. Salve o Paulinho da viola, salve a turma de sua escola, salve o samba em tempo e de inspiração. O samba bem merecia ter ministério algum dia. Então seria ministro Paulo César Batista Faria. O samba bem merecia ter ministério algum dia. Então seria ministro Paulo César Batista Faria. O samba bem merecia ter ministério algum dia. Então seria ministro Paulo César Batista Faria. Bom, pessoal, então a gente ouviu algumas canções aqui do Mestre Batatinha. Eu havia prometido tocar a canção que aparece no filme Sangue Azul, mas eu acabei me confundindo. Então, na ordem, nós ouvimos Diplomacia, Conselheiro, Bebê Diferente, Foguete Particular, Hora da Razão, Ironia, Jajá da Gamboa e Ministro do Samba. Esta última em homenagem a Paulinho da Viola. E para terminar o programa, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do Lourenço Mutarelli, mas também, né, aproveitando a ocasião de um festival muito legal que vai acontecer essa semana em São Carlos, que é o Festival Gaveta, né, que acontece no Espaço Gaveta Livre, e é um festival de literatura contemporânea. Vão participar dois escritores bastante importantes da literatura feita hoje no Brasil, que são Lourenço Mutarelli e o Marcelino Freire. E também vai aparecer por lá um pessoal que faz poesia aqui em São Carlos. Essa é uma oportunidade imperdível de conhecer um pouco o que está sendo feito, conhecer escritores, conhecer pessoas. Vai haver umas baladinhas bem legais também. Eu recomendo o Festival Gaveta Livre, que começa amanhã à noite e vai até sábado. Eu destaco nesse festival uma palestra que vai acontecer no SESC às 8 horas na sexta-feira, entre o Lourenço, com o Lourenço Mutarelli e o Marcelino Freire, com o nome de Arte de Produzir Efeitos com Causa. Essa palestra, então, vai acontecer na sexta-feira agora, às 8 horas, no SESC São Carlos. Imperdível. Esses dois escritores também vão participar de bate-papos no Espaço Gaveta no sábado. Fiquem ligados. Então, eu queria comentar um livro que é muito especial para mim, que é um livro do Lourenço Mutarelli, né, que estará no festival, que se chama Caixa de Areia, ou Era Dois em Meu Quintal. Esse livro, ele me marcou porque, em primeiro lugar, ele venceu uma certa resistência que eu tinha com a graphic novel, né? Eu achava que a graphic novel era uma forma inferior de literatura, não devia ser levada a sério, até pelo seu parentesco com as histórias em quadrinhos, né? É, o que é uma ideia bastante idiota. Eu percebi que a graphic novel, ela pode ser e é uma forma muito interessante de criação, muito válida de criação, muito pertinente aos dias de hoje, nessa sociedade da imagem que a gente vive. A Caixa de Areia, ela vai, é um livro que vai, uma graphic novel que vai justamente questionar esse mundo de imagem e vai no coração desse questionamento, que é questionar o limite da representação, ou até que ponto a nossa percepção do real, ela não é permeada por representações ainda. A questão que eu achei absolutamente provocativa e pertinente é até que ponto a representação não pode ser mais real do que aquilo que é representado. Bacana, né? É, além dessa questão que está embasada, por sinal, no idealismo de Platão, o Lourenço Mutarelli também, ele vai falar de outro problema, que é o problema da memória, né, que é o tema da memória. E esse tema mexeu comigo particularmente, né, porque a tese que acaba sendo desenvolvida em A Caixa de Areia é a de que a memória... Nossa memória, nós, é a memória que nós construímos, ou seja, nós botamos os elementos, os bonecos da nossa caixa de areia, né, que é uma metáfora da memória. E isso me deixou bastante encucada, viu? Fiquei pensando um bocado no quanto a minha própria memória não é uma caixa de areia de gato na qual eu mesma coloquei os meus bonequinhos da infância, que é o que acontece na história do Lourenço Mutarelli. Uma terceira coisa que também me chamou a atenção nesse livro é que ele representa a si mesmo. Então ele é personagem e ele se desenha no livro, né? Desenha a si, desenha a mulher, desenha o filho, desenha a própria casa. E isso também foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Como deve ser curioso você desenhar a si mesmo, né? E depois olhar para si numa representação que você mesmo fez. Ou seja, esse livro é uma grande piração. Eu estou morrendo de vontade de ver o Lourenço Mutarelli. Eu acho que é imperdível. Bom, pessoal, então eu vou ficar por aqui hoje. Não percam o Festival Gaveta Livre. Em breve teremos um outro Padaria. Agradeço quem acompanhou o programa. Até mais. Valeu. Bam! Shoot the shot! Shoot the shot!